sem você do meu lado não consigo evoluir, tu não consegue me entender. Tu não consegue me entender, que sempre que tô no corre, tô pensando em você. Pelas ruas de Recife, aumentando meu cachê. Tô negando toda a group que quer me dar na turnê. Fala pra mim que tá disposto.